Nos lares do concelho estão 99% de utentes vacinados e de profissionais. Há, às vezes, utentes que não podem ser vacinados devido a algumas patologias. Por isso, este número é 99%. No concelho, profissionais de saúde estão 100% vacinados. Bombeiros e forças de segurança, não os bombeiros todos, nem as forças de segurança todos, aqueles que são elegíveis estão 100%, sobretudo aqueles que contactam mais, penso eu que serão os que contactam mais. Em relação às vacinas das pessoas com mais de 80 anos, até o dia 25 de fevereiro, foram vacinadas 752 pessoas, o que representa 45% daqueles que têm mais de 80 anos. Todas estas informações foram dadas pelo coordenador da vacinação do Conselho, o enfermeiro Mário Carlos. Mas até este momento, através do gabinete do Covid, foram transportadas 15 pessoas que fizeram esse pedido. Mais uma vez, deixo o alerta, os seus presidentes das juntas de freguesia têm colaborado e a quem eu quero agradecer também alguns transportes que têm sido feitos. De qualquer maneira, nós temos um número da Câmara Municipal de qualquer pessoa se pode dirigir para pedir um transporte. E esse gabinete articula com o utente e articula quando é a vacinação. Algumas dificuldades que têm havido é em alguns contactos de alguns idosos com mais de 80 anos por causa das mensagens. Pedimos ao Centro de Saúde e a quem tem os dados para que nos entreguem os dados ao gabinete do Covid-19 para nós irmos avisar as pessoas, para nós organizarmos as pessoas. Há uma equipe de 10 pessoas que faz esse trabalho na Câmara Municipal. Isto é, disponibilizámos os recursos todos, tem havido uma boa colaboração e por isso as coisas têm corrido globalmente bem, exceto algumas pessoas que têm sido notificadas e que depois é preciso articularmos. Mas nós também só podemos articular com as pessoas que o Centro de Saúde nos dá para irmos contactar ou através das juntas de freguesia, que as juntas de freguesia têm sido também um parceiro fundamental neste aspecto.